Hotel Salvador, muito bom dia, azul 4069. 4069, sendo a Juliette. Ciente, a Juliette, solicita Campinas no 360. Azul 4069, autorizado Campinas, nível de voo 360. Pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, Bridge, intercepta o Pesulo 16. O controle opera 120.8, transponder 5102. Estado gráfico. Pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, Bridge, intercepta o Pesulo 16. Transponder 5102, confirma a frequência do controle. 3, 153 estabilizado no X-Ray, muito bom dia. 3153, bom dia, aqui negando 097, continue a aproximação, reporte transbordo baixado e travado. Está baixado e travado. Só pediu para confirmar a frequência do controle de saída. O controle opera em 120.8, chame pronto para pushback e acionamento. 208, chamará para pushback acionamento, azul 4069. Salvador, pode confirmar o vento, Stan 3153. 120 graus com 12 nós. Obrigado. 1804, posição 10. Boa noite, 04, autorizado se tiver funcionamento, chame pronto para táxi. Eu estou falando táxi com 1804. Comandante Stan 3290, puxa acionamento, remota 13. Stan 3290, autorizado, se tiver acionamento, chama para passar a táxi. Autorizado, puxa Stan 3290. Saulo, bom dia, voo 1607, com a Juliette, autorização, Guarulhos. Gol 1607, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, Bridge, intercepta o Pesulu 16. O controle opera 120.8, transponder 5104. Autorizado Guarulhos, decola da pistão no zero, curva direita, da El, Leda, Bridge. Após intercepta no via 1208, controle 5104, transponder. Gol 907, protegimento correto, estamos pronto para pushback e acionamento. Chama dentro, gol 1607. Confirma a aerovia? Saulo Salvador, bom dia, tá 3153, livrou? Né, Twitter. Então, 3890, aguardo pushback e acionamento. Aguardando, 3890. Então, 3153, prossegue via Alfa, porta da Juliette. Alfa, porta da Juliette, tá 3153. Será? Gol 1607, na escuta do solo. Tá vivo. Gol 1607, após brilho, interceptou o Pesulo 16. Pesulo 16, obrigado. 804, POV 148, alternamos Campinas, 3h50 de autonomia. Boa noite, 04, autorizado táxi via Paz, Índia, Ponte Espera, Chame Torre, 118 de Simão Meia. Ajude, altímetro 017. Confirme se é pena alternativa. Alternativa é Campinas. Pelo táxi via Pátio Índia, 118.6 no Ponte Espera, com 1017. Obrigado, bom dia. Total 9990, estabilizando no localizador. Positivo, em aproximação, vamos checar o trem, chamar a torre. 1186, total. 1186, bom trabalho. Boa. Três, som 953, antes da Juliette. Estabilizando no ILS. Total 990, Quirengal, 0117. Continua essa aproximação, reposta para o expulso, baixado e travado. Uma volta, 3, 1953. Então, 9910, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento no 30 graus, 1 no nós, informa pista molhada. O total tem livre o pouso na 10. Olá, gente, 5301, 5, procedimento de acionamento. 591, aguardo o feedback. Guardando. Oi, Salvador, bom dia, 1804, quanto zero, dono zero, pronto. 1804, mantém voz para dono zero. Mantém. Quando confirme se visual com o tráfego na final. Afirmo. Após o pouso do Boeing da Total, autorizado a Lima, tem visto na zero. E após a aeronave da Total, Lima, mantém na zero, boa noite, 04. Só tem pressão, petróleo de ouro? 5491, aguarde em torno de 3 minutos, por gentileza. Obrigado. pushback acionamento, o azul 4069 está no portão 8. Azul 4069, aguarda pushback. Vai aguardar 4069. Estacionamento Gol, Moroné 42, está no 01. São Lutão 3290 para o táxi, 127 a bordo, 4 horas Natal. Sam 3890, autorizado táxi via Pátio Índio, ponto de escada, chame torre, 118 decimal 6. Azul de altímetro no 017. Pátio Índio, 2860, 3290. Salvador 642, pista de escalamento no 01. Gol no 642, aguarde o pushback. Aguardando. Abjet 5891, após a passagem do Airbus 320 da Sam, a sua retaguarda autorizada inicial o pushback, chame ponto táxi. Faz passagem, está autorizado, 5891 no Airbus. Solo Salvador, muito bom dia, 355 no 4, ciente da Quilo 170 para Aracaju. 355 no 4, agora de cópia. Aguardando. 9910, consegue táxi de Alfa, Quilo, parte 3, posição 08. Azul 4069, autorizado para o Tivex, chamado para o táxi. Autorizado para o Tivex, chamada para o táxi 4069. Cinco no 4.4. Todo para a cópia. 5 no 4, autorizada na Caju, nível de voo 190. Pistão no 0, curva esquerda, saída Puca, tração Caju. Contraria 120, decimal 8, transponder 5126. Autorizado 190 para Aracaju, esquerda Puca, Jamo. Controle 1208 e o transponder 5126. 355 no 4. 355 no 4, Puca, Jama, após direto Aracaju. Ok, Puca, Jama, após direto do Aracaju. Confirme o ajuste do altímetro no momento. 355 no 4, ajuste altímetro no 0 no 7. 1 no 0 no 7, né? Salvador, então 35 no 7, está pronto para o pushback. Então, 35 no 7, número 2 no setor, aguarde o pushback. Pergunta, tem alguma previsão? Então, de 5 minutos, tanto de 5 no 7. Tá bom, obrigado. Salvador, bom dia. Absa Cargo 9832, informação. Quilo. Absa 9832, agora de cópia. Na escuta, Absa 9832. Mantenha 190, tá 329. Informar a subida prevista para Recife, para o Absa 9832. Absa 9832, a saída para Recife, Puca Caju. Puca Caju, Absa 9832. Para o táxi azul 4069, tem 117 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, alternando São José do Rio Preto. Azul 4069, autorizado táxi até através do meia dúzia. Autorizado táxi até através do portão meia dúzia, 4069. Gol no 642, por gentileza, tenham um estimado nosso pushback para dar uma satisfação aos nossos passageiros. 17, chegada bom. 8000 com 1017, chegada bom, Figol no 607. 2 dois tráfegos passarem a retaguarda, fará pushback simultâneo com o tanque só no 4, que é igual distante. Obrigado. Solo, bom dia, Golo 897, informação quilo. C7, no controle, 120, decimal 8. 208, 3890, pia. Autorizado táxi via Pátio Índia, ponto espera, chame torre 118, decimal 6. Ajuste altímetro no 017. 7, Pátio Índia, ponto espera 18.6, 59 da web, 1017, bom dia. Azul 4069, você segue táxi via Pátio Índia, ponto espera, chama torre 118, decimal 6, ajuste altímetro no 017. 1-0-7, táxi via Pátio Índia, ponto espera 218-6, azul 4069. Gol 1-8-9-7, ponto cópia. Pronto, cópia, gol 1-8-9-7. Gol 1-8-9-7, autorizado com fim, chave de voo 360. Pistão no 0, curva direita, saída da El Leda. Bridge intercepta Pesolu 16. O controle opera 120 decimal 8, transponder 5116. Está autorizado então com fins 360 via Pesolu 10, decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge. Controle 198, transponder 5116. Gol 1897. Perdão, controle 198, transponder 5116. Gol 1897, já está confirmando o controle 120 decimal 8, chame então para o pushback funcionamento. 208 decimal, falou pronto. 3890. Siga 3890. Vamos partir direto para o Romeu Fox 018. Romeu Fox 18, 3890. 17, coordenando com a equipe de solo. A Embraer Azul está passando a retaguarda. Após o mesmo início, pushback posicione sua aeronave na saída do pátio 3. Pushback similar é efetuado quando no portão 5. Fará simultâneo com o gol, está no portão 1. Afirmativo, então vai efetuar o pushback para a saída do pátio 3 após o azul. Muito obrigado. Dono Miano 2, copiou a instrução dada por tempo? É o solo? Você confirmar o gol no 642? Perdão, 1-642. Está autorizado o pushback para simultâneo com o tanque, está no portão 4. Então, posicione a sua aeronave de forma que puxe apenas o necessário para sair pela Índia, ok? 1804, chame Recife, 1251, 1804. 1251, obrigado, bom dia, boa noite, 04. Boa. Número 07, desça para 2.000 pés, sem restrições, 1607. 2.000 pés, sem restrições, gol 1607. Salvador, gol 804. Negativo contato 251 com Recife. Ah, positivo. Vamos atentar para as frequências do setor. 13325, 1260, 1288, 1245 1685. Controle de Salvador, Mandir Web 5891, decola no perfil, passa 1600. Web 5891, decola no perfil, está em contato o radar, meu cordial. Obrigado, igualmente. Ok, controle copiado aí. Obrigado, bom dia, boa noite, caro padre. Boa. Tanto 3890, chame Recife, 12545. 3545, 3890. Boa. Autorizaria a Arbor da presente pro Web 5891, senhor? Livre. Obrigado. Azul 4069, autorizado a decolagem, pista no zero, vento 120 graus, 13 nós. Autorizado a decolagem da 10, azul 4069. Zatuna para o gol 607. Livre! Tá bom. Para o TAC 3597, 122 a bordo, alterna com fins com 3 horas e meia. Com 3517, aguarde o TAC. Aguarda 3597. Gol 1942, tem 1 com 2 a bordo, 3 horas, alternação para 2. 08, confirmo, por gentileza, muitos pássaros ali no ponto médio da pista. Sente. Posso, por gentileza. 1958, apesar da taxa na Índia, considera da 10086, 1946. 3597, segue o Boeing da Gol, o ponto de estado chama a torre 118, decimal 6. Ajuste de altímetro no 017. Segue igual 3597, ponto espera 86. Avisa 9832 na escuta do solo. Vai reduzir, gol 1607. Controle Salvador 4069. Azul 4069, controle Salvador, meu cordial. Passa 2400 pés em contato radar, vamos girar à direita. E partir direto para Leda, após Leda Bridge. Direto à direita, Leda Bridge 4069. Autorizado para procedimento para o voo no 607. O voo no 607 está sim. Gato. Então olha para a puxa, bem que você não vai estar, sinal 0832. Ponto espera próximo da 3597. São 3597, mantém o ponto esperando no zero. Mantém. O número 07 passa Paripe, dentro em breve será autorizado a girar à esquerda para o externo. 7607. O 607 de 5, curva esquerda para Simbra, em aproximação para pouso, câmbio. Ciente, gol 1607. Simbra para o ILS. Web 5891, chame Recife. A frequência é 1260, caso negativo 3325. 2603325, grato, bom dia, senhor. Boa. Salvador, apta 9832, pode carga, puxa, pertenece. Quem é que chamou o solo? Apta carga 9832, puxa, estacionamento. Apta 9832, autorizado, puxa, estacionamento, chame táxi. Receita, apta 9832. Tanto gol 1607. Positivo, chame a torre 1186, 1607. 1607, a torre. Obrigado, TJ. É. 42, decolado 49, chame o controle 120, decimal 8. 208, com o 642, bom dia, graças. De Salvador, gol 1642, passa 1400, na sua escuta. Gol 1642, controle Salvador, meu cordial, está em contato radar. O radar, ascensão na PUCA, gol 1642. De Salvador, gol 1607, estabilizado ILS, baixo travado, igual. Voo 607, QNH 1097, tráfego avistado, livre pouso pista 10, vento 120 graus, 13 nós e falam pista molhada. 7, voo 607, livre pouso na 10, pista molhada. Voo 9607, está no 2, para pushback, está na mesa. Voo 9607, autorizado pushback, está na mesa, chama o contato. Chama o amarelo, está na 607. Tráfico nacional. Levantivo. Após o pouso do Boeing da Gol, autorizado alinhar e manter pistão no 0. Após a passagem do tráfico da Gol, alinhar e manter no 0. 3597.